Nosso povo não se preocupa com status no centro, apenas quer seu barraco num pedaço de terreno, apenas quer viver em paz e cuidar da família. Marginal denominado próprio da perifa, nem quer saber de spa, de restaurante 5 estrelas, e dá graças a Jah por ter arroz na mesa. É o problema regional daqui que arrebenta, que faz sonhar com carro forte, puto e ponto 40. É a necessidade louca de pagar de Mizuno, terminar o ensino médio e seguir nos estudos, numa faculdade igual pra igual, sem chamar atenção, com seu jeito, sua fala, sua situação. Marginalizados e adaptados assim, sem cultura, sem lazer, sem um lugar pra sair. O crime adota pessoas que eram profissionais no mercado de trabalho e hoje ganha mais. Trabalha bem com quadrada, oitão de 3 janelas, e compra bala dos polícia com as notas amarelas. Não há gambé que resista quando eles filma a cota. Esquece do juramento do seu papel nessas horas. E vem financiando a morte instantânea pra nós. Depois chega no terror quando a bala acerta o boy. É irônico pra porra ver as campanhas de paz. Os artistas de branco com texto nada eficaz. Não comove ninguém, porque a realidade é outra. Quem anda de blindado não conhece as pessoas. Quem gasta dólar com roupa não sabe o que nós passa. Fim de semana em Paris e nós nessa batalha, no extremo limite, fronteira do desespero, e vai perdendo a cabeça no bar ou no isqueiro. O dia inteiro os mano do gueto no veneno vão cedendo, espírito guerreiro aos poucos se perdendo dentro do seu próprio terrenos. A alma se perdeu, terrenos do mundo não é seu. Te prendeu terrenos verticais, barracos que não caem por Deus. Terrenos, a alma se perdeu. Terrenos, do mundo não é seu. Te prendeu terrenos verticais, barracos que não caem por Deus. Salário recebido aqui mal dá pra pagar as contas. Ralar o mês inteiro e logo foge a 7 onças. Paga a luz, paga a água, paga o dinheiro emprestado na quebrada. E vem gás e vem conto, mercado lá da vila não sobra nenhum conto pra sair com a família. E tipo um robozinho vamos seguindo o sistema. Mas se não dá um trampa e piora os problemas. Que dificuldade vamos enfrentar quando os anos for passando, as décadas ficar. Marginal é chamado quem nasce aqui. Marginal sem direito de ir e vir. Os pensamentos não funcionam mais. Sistema eficaz formam marginais pra ser destaque dos principais jornais. Eu sei bem o que deseja esse povo. Não vou trair meu povo, não vou largar meu posto. Uma década de sufoco, de luta comunitária, eu e meus camaradas da área na caminhada. Presenciei o tão sonhado asfalto, centenário de buracos, reclamações dos bairros, desacreditados hoje realizados, mas construídas pressas pra causar boa impressão aos moradores dela. Sem esgoto, sem água fluvial, é normal. Primeira enxurrada, decepção visual. Mas aí os votos já se foram, e as consequências vêm anos depois. Dormi na fila de hospital, sem dinheiro, filho passando mal. E a incerteza do atendimento que vaga na mente da mãe matriarcal. Ser marginal pela distância do centro mó temporal. Atentos aos deslizamentos da alma e dos terrenos que vivemos. Vivemos, mas muitos não estão querendo viver. Uma decepção avassala você. Terrenos, a alma se perdeu. Terrenos, do mundo não é seu. Te prendeu terrenos verticais, barracos que não caem por Deus. Terrenos, a alma se perdeu. Terrenos, do mundo não é seu. Te prendeu terrenos verticais, barracos que não caem por Deus.